agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil apaixonado. Como vai você, hein, amigo? Como está você, minha amiga? Tudo certinho? Ah, vamos juntos? Prepare o seu coração, eu sou o Ailton Moreno. Pode aumentar aí o volume do seu rádio e a partir de agora, com muito carinho, juntos em 2 horas de amor, com muita emoção, vamos começar o nosso programa hoje, nesta linda segunda-feira, com muitas canções bonitas, recados apaixonantes, fazer um programa emocionante para você amar, aqui na trilha sonora do seu coração. Está no ar o Encontro Central. There's a tenderness that I feel, very real, you see. I can feel your body stir so deep within. Let it be an act of love tonight, completely. Let me ask of you one thing. Don't close your eyes tonight. Just look at me. See how many times I cried for you. Don't close your eyes tonight. Let it be me, not just a fantasy. Let it be me tonight. You can lie so close to someone, still feel all alone. And though I've heard you say you love me so many times, when you give me love so beautiful and tender, someone else is in your mind. No, just look at me, see how many times I cried for you. Don't close your eyes tonight. Let it be me, not just a fantasy. Let it be me tonight. Sorry if I cry. Feelings run so deep. Many is the time when I wake up and find I've been crying in my sleep. Look me in the eye, tell me what you see. I'm the one who loves you, I'm the one who needs you. Make this one for me. Don't close your eyes tonight. Just look at me, see how many times I cried for you. Don't close your eyes tonight. Let it be me, not just a fantasy. Let it be me tonight. Don't close your eyes tonight. Just look at me, see how many times I cried for you. Don't close your eyes tonight. Let it be me, not just a fantasy. Let it be me tonight.

Músicas inesquecíveis. Encontro Central. You don't have to touch it to know. Love is everywhere that you go. You don't have love is everything you do. Open up your eyes and you will see. Love is everything to me. You don't have to touch it to be wrapped up in emotion. Love is everything you do. Open up your eyes and you will see. Love. Love.

Encontro Central, você ouve, você se apaixona, é amor e emoção pra você. São belas canções de amor que tocam sua sensibilidade. Depois do intervalo, você vai continuar ouvindo muitas canções bonitas, eu volto trazendo uma linda tradução. Olá, meus amores apaixonados, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e com muita emoção estamos de volta trazendo bonitas canções de amor para você se apaixonar. Eu sou o Ailton Moreno, prepare o seu coração porque agora tem a nossa tradução. As mãos lindas traduções, Encontro Central. Thank you.

renascer na luz do luar. Xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana. Ele é tudo que faz bem ao coração. Xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana. Ela é tudo assim que eu preciso ter. Xananana, xananana. Estamos apresentando Encontro Central. Seus Trouble is her only friend, and he's back again. Makes her body older than it really is. And she says it's high time she went away. No one's got much to say in this town. Trouble is the only way is down, down, down. Strong as you were, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. I'll carry you home. Encontro Central. Emoção, sensibilidade, o encontro dos grandes amores. É o programa dos apaixonados em nosso maravilhoso Brasil. Daqui a pouco eu estou de volta trazendo os recadinhos do coração. Envie o seu recadinho de amor apaixonado para o nosso site, ouvintecentral.com. Encontro Central. Encontro Central. Grandes emoções, muita sensibilidade para todos os apaixonados. Agora, meus amores, vamos juntos com mensagens que falam ao seu coração, porque todos os amores se encontram com os recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie também o seu recadinho apaixonado para o nosso site, ouvintecentral.com. Hey.

fly down to paradise. At least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Never, never land. No reason to pretend. If the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. Estamos apresentando Encontro Central. Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor. Posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver no céu a lua que um dia eu te dei. Fechar os olhos, fugir do tempo, de me perder. Posso até perder a hora, mas sei que já passou das seis. Sei que não há no mundo quem possa.